Matéria-prima. Novos sons para conheceres na rua. Há alguns felizardos no nosso país que já tiveram a feliz sorte de ter visto ao vivo uma das figuras mais importantes da música moderna atual, nas até agora duas únicas aparições em palcos portugueses, de David Eugene Edwards e o seu mais recente projeto, o Uvanands. A banda anterior deste norte-americano já está nos anais da história da grande música e chamou-se 16 Horsepower. Foi em 2005 que esses dois concertos aconteceram no Festival Paredes de Coura e nesse mesmo ano também em Santa Maria da Feira. Os outros, onde nos incluímos, vão agora poder fazê-lo num concerto que com toda a certeza será para além de inesquecível. Apostamos os nossos parcos a veres de como irá ser o concerto do ano. Bom, pelo menos para nós. Será em Leiria, no próximo dia 17 de maio, no Teatro Miguel Franco, integrado em mais uma edição do Festival Fade In, que iremos ter a oportunidade de ver e ouvir, cá mais para o Sul, os Uvanands. Preparem-se para uma experiência religiosa transcendente, onde vamos estar ligados durante esse momento ao sagrado, através da entrega dos Uvanands, que nos irá pôr a levitar, e com canções que nos levarão até ao reino dos céus, ou pelo menos até lá bem próximo.